Olá, amigos. Esse é o programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para a escola pública. Aqui, professores, alunos, enfim, funcionários, todos os atores da escola pública participam aqui, dão a sua opinião, enfim. Esse é o espaço em que todas as pessoas, inclusive da comunidade que queiram, né, participar, falar de educação, esse é o espaço que a Rádio Fiscar dedica. E trazemos, como eu acabei de dizer, pessoas da comunidade também que acreditamos que a educação não se dá apenas entre quatro paredes na escola, mas se dá, né, na vida, no dia a dia, no cotidiano, e pessoas da comunidade que também contribuem para que os alunos tenham ideia, né, das diversas profissões que existem no mercado. E nesse sentido, nós trouxemos aqui o doutor Arlindo Basílio, né, que é um advogado muito conhecido aqui na cidade e região, e hoje nós vamos conversar especificamente sobre essa crise política que nós estamos vivendo. Nós já estivemos aqui no programa passado com o doutor Arlindo, conversamos um pouquinho, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, né? Já que nós tivemos no último domingo uma sessão aí em que a nossa presidente está, né, num processo de impedimento. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, professor Antônio. Bom dia a todos que nos ouvem. De fato, nesse domingo tivemos aí uma votação pela Câmara dos Deputados, aonde houve a aceitação pela maioria dos senhores deputados para o processamento, admitindo o processamento de impeachment contra a nossa presidenta. Então, mas o que assusta é o rito, né, como foi feito esse impedimento, né? Primeiro que existe aí uma dúvida, né, entre os juristas, entre a população em geral, se isso foi um golpe ou não, né? Como o senhor disse no último programa, do ponto de vista jurídico, não se constitui num golpe, né? Porque qualquer pessoa pode pedir o um impedimento da presidente, não é isso? É, não só pelo fato de qualquer pessoa poder pedir, é que há de se existir, estar presente a prática de um crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Não é por qualquer motivo, não é, o impeachment, ele não tem o seu impulso em acusações levianas ou que não tenha fundamento. Então, nós dizemos o seguinte: o impeachment é um procedimento que está previsto na nossa legislação, principalmente na nossa Constituição. Então, do ponto de vista legal, o impeachment existe. Agora, quando as outras vozes dizem que isso se traduz num golpe, é por quê? Porque não há motivo legal para a ocorrência do impeachment. No entanto, neste momento, o Poder Judiciário não interfere no Poder Legislativo. Então, veja bem, o impeachment está sendo aceito, por ora, né? Está sendo aceito. Nós teremos que ver as outras fases, as outras etapas, e posteriormente, só posteriormente ao término desta fase, que nós vamos dizer que é política, né? A eventual intervenção do judiciário, embora trata-se de instâncias autônomas, né? O legislativo, o judiciário não tem intervenção no poder legislativo, né? Na sua questão interna corporis. Isto é muito relativo, né? Ainda poderá ser discutido posteriormente, judicialmente, se de fato a questão está correta. Mas do ponto de vista constitucional, podemos dizer que é ou não constitucional, O que nós afirmamos é que o impeachment está previsto no nosso ordenamento sim. jurídico. Mas os Agora, motivos são. o motivo pelo qual se instaurou o impeachment contra a presidenta, a nosso ver, né, na análise jurídica, nós entendemos que não é legal. Por quê? A acusação que se tem contra ela é de que teria havido as chamadas pedaladas fiscais, né? E só se fala nisso. Só que, para o fundamento do pedido do impeachment, eles indicam a existência dessas pedaladas fiscais, que seria a tomada antecipadamente de valores para poder suportar os gastos da União. Falando de uma maneira mais simples, tal, para que o povo que não está familiarizado com essa questão possa compreender. Então, o que fez a presidenta Dilma que ela deva perder o seu mandado? Segundo a acusação, né, é de que ela teria cometido crime de responsabilidade, né? E este crime de responsabilidade seria, em tese, né, essas chamadas pedaladas fiscais. Então, é aí que surgem as vozes que se opõem, dizendo, olha, trata-se de um golpe. Por quê? Porque não tem fundamento jurídico dizer que as pedaladas fiscais tratam-se de um crime de responsabilidade. Ou seja, a presidenta não está respondendo a nenhum processo criminal, não responde a nenhum crime de responsabilidade que possa embasar o seu afastamento através do impeachment. No entanto, o país, não há que se negar, está numa crise política, numa crise econômica, e querem, então, aproveitar-se deste momento para atribuir toda essa responsabilidade a uma única pessoa, a presidenta da República. Ora, ainda que possa ser a sua forma de administrar que tenha trazido, que tenha gerado essa crise toda, né, nós temos, evidentemente, quando escolhemos democraticamente nosso presidente, a nossa presidenta, então, nós temos é que arcar com este ônus, porque democraticamente ela foi eleita por 55 milhões e 700 mil votos. Agora, se ela está sendo uma boa presidenta ou uma má presidenta, isto não nos dá o direito, democraticamente, de querer cessar o seu governo. Uhum. Se bem que ela pode ter errado, né? Desde o último mandato, deve ter cometido alguns erros, é óbvio, mas nesse segundo mandato, ela praticamente não teve a oportunidade de governar, né? Porque essa oposição... O que se fala é isso, né? É. Até o momento, não se permitiu. A oposição não permitiu que a presidenta exercesse de forma plena o seu governo. Ou seja, iniciou-se, desencadeou-se. Aí sim, né? A gente acaba vendo que esta questão do golpe que se diz que está querendo dar esse momento, ele já se desencadeou logo após a abertura das urnas, né? Ou seja, né, logo após a revelação das urnas eletrônicas. Então, quando ela se elege, a oposição já começou a arquitetar de maneira que impedir que a presidenta governasse. E até o momento ela não governou. Sem contar também que a economia também entrou, né, num processo aí de decadência em razão disso, né, dessa crise. Né? Então, nós temos aí empresas nacionais de grande porte que estão... Algumas estão até saindo do país, porque... Infelizmente, a economia realmente entrou num declive bastante grande. E quando a economia de um país, quando ela se desestabiliza toda uma nação. Infelizmente, isso de fato vem acontecendo, e isso é o que está gerando aí essa questão do impeachment da presidenta. E não adianta, num passe de mágica, não é tirando a presidenta da sua cadeira, que democraticamente ali chegou, que nós vamos resolver a crise, tanto política quanto econômica, financeira, que o país entrou. O que eu quero dizer, doutor, é que o Brasil está inserido, né, dentro de uma economia mundial, está dentro do sistema internacional, né? Então, logicamente, essa crise chegou aqui. Mas talvez não tivesse sido tão forte se não houvesse todo esse trabalho da mídia também, né, de fazer com que... levando a economia a esse ponto. Infelizmente, nós acabamos tendo a mídia como um meio muito forte, né, para influenciar dentro de um país. E muitas vezes esta situação acaba implicando, né, numa desestabilização. A mídia ela pode trabalhar tanto para o bem quanto para o mal. Então, é um poder influenciador muito grande, muito drástico. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Nós vamos ouvir agora, né? Inclusive porque nós estamos questionando isso. Que país é esse, né? Da banda Legião Urbana. Vamos ver. E é isso, amigos. Estamos de volta, né, com o programa Ensino Básico em Revista, hoje com o nosso... Eu, amigo particular meu, né, e um advogado eminente aqui na cidade de São Carlos, que é o doutor Arlindo Basílio. E nós estamos conversando hoje sobre a crise política. Né? E no último bloco a gente falava sobre o problema da economia. Né? Como eu dizia, doutor, claro que o Brasil, como está inserido, né, no, dentro do cenário mundial, e a economia é mundial, a gente está sentindo, né, os reflexos da crise aqui. Mas, como a gente estava dizendo, parece-me que a mídia sistematicamente atacava, né, no sentido de quanto pior, melhor. Né? Eu acho que nesse sentido é que a crise talvez tenha sido maior do que teria sido em condições normais, né, como a gente estava dizendo. Na verdade, ao invés de buscar aplacar esta crise, e como dizemos, não é apenas Brasil, né? Uhum. Estamos inseridos realmente nessa questão mundial. Nós vemos outras nações, tantas outras nações, passando por problemas idênticos ao nosso. É verdade que não só a mídia, mas aí eu diria a classe política do nosso país, principalmente aqueles na nossa ordem federal, tudo, infelizmente, eles não se uniram com o objetivo de permitir que um presidente, qual seja aquele que estivesse no comando da nação, que pudesse governar. Eles não se uniram no sentido de dizer, de compreender aquilo que já há séculos se discute. O Brasil é um só. Não. Trabalhou-se esse tempo todo para dividir a nossa nação. Buscando dividir a nossa nação, como se aqueles que votaram, aqueles que buscaram colocar a presidenta no poder, né, fossem outra nação, fossem outras pessoas. E aqueles que não votaram na presidenta, então começou, a classe política começou a permitir essa divisão. E a mídia incentivou muito. A mídia, a meu ver, alimentou muito o crescimento desta divisão, onde nós chegamos ao cúmulo de ter que se dividir através de, a exemplo, né, de um muro, né, aqueles que eram contra ou a favor o afastamento da nossa presidenta. Então, senhores, vejam bem a que ponto chegamos. Né? E já dizia, nos anos 70, já se discutia muito, né? Essa falta de integração social do nosso país, né? E também a falta de uma integração territorial, né? E nós precisamos, nós temos que tentar agora restaurar isto que fizeram em pouco tempo, ou seja, dividiram o nosso país, dividiram a nossa nação, dividiram o povo intencionalmente. Isto é muito grave para um país, muito grave para o desenvolvimento de um país, principalmente nesta integração social que se buscou tanto, que se lutou tanto por uma integração social. E hoje, simplesmente, colocou-se um marco, né? 17 de abril de 2016. Pois é, essa luta vem desde o século XIX, com Dom Pedro I ainda, né? Exatamente. Lutou tanto para manter a unidade do país, e agora a gente está vendo esse espetáculo triste, né? Se bem que eu acho que isso se resume mais a São Paulo, né? Porque eu estava vendo aí alguns amigos nas redes dizendo que na Bahia, em outros lugares, que foram, de alguma forma, beneficiados, né, com esse governo que teve aí, que teve seus defeitos, mas teve também as suas qualidades. Sim, sim. Esses estados não estão assim tão alegres, né, tão festivos como a gente observa aqui no estado de São Paulo, né, doutor? É o que eu digo. Que a divisão, e não há como, né? Não há como dizer não às urnas, né? Uhum. Foram quase 56 milhões de brasileiros. Onde nós temos maior ou menor proporção, onde nós temos maior ou menor votos, né, destes brasileiros todos. É claro que cada estado está sendo governado por um ou por outro partido político. É aí que começa, né, essa situação. Então, aqui no estado de São Paulo, somos governados por um partido político ferrenhamente oposicionista ao governo federal. E, por conta disso, talvez a gente tenha se estabelecido neste estado uma divisão maior. Isso vem... Aliás, o estado de São Paulo sempre, né, tem criado essas crises desde os anos 30, né, o estado de São Paulo. Aqui é que a gente observa essas tentativas de tomada de poder, né? Vamos dizer golpe mesmo, né? Isso aconteceu em 32, uma tentativa de retomada do poder, né? E aconteceu também com Getúlio Vargas e depois com João Goulart, né? E agora, e alguns desses deputados que defendem esse impedimento chegaram a dizer, né, que... Aliás, um famoso aí, que nem vou citar o nome, chegou a dizer que dessa vez vocês perderam como vocês perderam em 64. Quer dizer, o próprio defensor está, né, dizendo que se trata de um golpe, né? Exatamente. Uma coisa, então, deprimente. Infelizmente, é aquela história, né? Há aqueles que viveram a história, e há aqueles que não viveram a história, mas estudaram a história, e há aqueles que participaram, que viveram o tempo, né? O tempo desta ditadura que nós tanto lutamos, né, para avançar, ou que estudaram esses tempos todos, mas talvez não compreenderam. E como eu disse no programa passado, aqueles que se esquecem do seu passado, o povo que esquece do seu passado, está condenado a revivê-lo, né? Está aí cheio. Está aí proliferado no nosso país, inclusive e especificamente dentro do legislativo, aqueles que querem a volta da ditadura, aqueles que querem a volta da repressão contra o povo. Mas não se está se apercebendo disso. Isso é muito perigoso. É isso aí. Nós temos muita gente que pensa e defende a ditadura, né? Que tanto é que elegeram um deputado que diz com todas as letras, fez uma homenagem a um torturador, né? Quando ele fez o seu voto a favor do impedimento. Se nós formos analisar o voto de cada qual daqueles que optaram pelo afastamento da presidenta, agora nós estamos vendo do aspecto moral, né, desta votação, existem, ao menos contabilizado, pouco mais de 150 daqueles deputados que respondem a processos criminais, que respondem a processos administrativos, que respondem que estão sendo acusados da prática de crimes, enquanto a nossa presidenta não tem um crime sequer em inquérito. Não tem um crime sequer em investigação. Então, aí é o aspecto moral. O aspecto moral desta votação, né? Quando nós vemos lá um representante, típico representante da ditadura, né, homenagear um dos maiores torturadores da nossa história aqui no país, votando pelo afastamento da presidente Dilma. É claro, e de que forma ele iria votar se não assim? Uhum. E de que forma ele iria votar se ele faz parte de um esquema estrategicamente elaborado? É isso que eu posso dizer. Então, nós temos que ver do aspecto legal desta questão toda. Enquanto nós falamos que o impeachment é um procedimento previsto na nossa legislação. O que não pode, na verdade, é subverter a intenção do legislador, né, para que se utilizar-se desta possibilidade, né, com elementos ou com argumentos que não têm fundamento. Infelizmente, todo julgamento político, infelizmente, o que corre dentro do Poder Legislativo é comum, né? É comum desvirtuar-se a legalidade, infelizmente. Queremos deixar claro que a gente não está defendendo nenhum governo, mas defendendo o Estado de Direito, né? A legalidade, a nossa Constituição. E quando isso, quando se passa por cima de tudo isso, a gente corre o risco, sim, de uma ditadura, né? Seja de qual é, não sei qual a coloração que a gente pode dar para isso, mas trata-se de uma ditadura. Como eu já falei antes, Tony, e eu sou abertamente... Eu não pertenço a partido político nenhum, não sou PT, nunca fui PT, não estou a defender a presidenta necessariamente, mas... É o que dizemos. O Estado Democrático de Direito está em perigo. Dia 17, a nosso ver, né, do ponto de vista moral, inclusive, a democracia brasileira foi assassinada. Doutor, nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já já. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista, hoje entrevistando o Dr. Arlindo Basílio, né? Um amigo pessoal e um grande advogado aqui da cidade e região, que tem atuado em todas as áreas jurídicas, em todas, né, do direito, e em todas elas tem sido brilhante. E também na Defensoria Pública, né, que, aliás, tem alguns casos emblemáticos, o que o deixa em destaque também. Mas hoje, especificamente, nós estamos falando sobre a crise política que estamos vivendo no nosso país. Então, doutor, não se trata apenas da gente aqui, né, que está discordando disso, mas o mundo, né, os jornais, os principais jornais do mundo estão vendo isso de uma forma estranha. Né? Nós temos aqui, só para citar alguns, o caso do jornal É o País diz que isso é um circo. Chegou a dizer essa palavra, o circo que aconteceu aí na Câmara Federal. Tem um jornal alemão que chamou isso da insurreição dos hipócritas. Por aí, não são jornalecos, são grandes jornais do mundo que estão dizendo isso, né? O Guardian diz que temos uma Câmara hostil e manchada de corrupção. E aí vem... Então, o que a gente está notando, o New York Times também fez crítica, o que a gente está notando claramente é que a imagem do Brasil está suja lá fora. Né? Infelizmente, a forma como foi e como está sendo conduzida, o que se questiona nisso tudo é a qualidade, a capacidade moral desta Câmara para votar o impeachment. Então, quando é presidida, por exemplo, por um deputado que está sendo responsabilizado criminalmente em alguns procedimentos, quando é um presidente em que é ameaçado, insultado, é ofendido, vamos dizer até mesmo, por aqueles que votam ou a favor ou contra o impeachment da Dilma, e tantos outros votantes... pelo afastamento. Enquanto nós temos deputados lá que, segundo a mídia, essa própria mídia que tanto, né, incentiva, que trabalha para a poda do governo federal, é o que nós podemos ver, né? Ela também noticia de deputado, por exemplo, que está sendo caçado pela Interpol e vai lá e bradar em nome de combate à corrupção. A presidenta não está sendo julgada pela questão da corrupção, ela está sendo julgada e acusada tão somente das pedaladas fiscais. Agora, as pessoas chegam e ficam dando seu voto em homenagem até ao seu cachorro, menos a justiça, menos em verificar o nosso Estado Democrático de Direito. Isso soa muito mal nas nações do mundo todo. ao ver uma câmara, como diz lá, na verdade, de hipócritas. Hipócritas, não se pode estender a todos, mas a sua grande, há um número muito grande de deputados ali que não tem qualidade moral para poder votar como votaram. Não gozam da qualidade moral para votar como votaram. Não estou aqui a defender a corrupção, não estou aqui a defender PT, não estou aqui a defender a presidenta, mas nós temos que ter a hombridade de falar em nome da defesa da democracia e não vestir uma camisa verde e amarela e dizer eu sou defensor da democracia, eu sou a verdade. Todos aqueles que não creem em mim e que não acreditam que eu seja a verdade, todos vocês são os outros. Não, nós somos um só e devemos buscar manter o nosso Estado Democrático de Direito que está sendo violado. Inclusive, essa divisão aí, a gente nota atitudes claramente fascistas, né? As pessoas não têm mais o direito de se dizer, de ter uma opinião contrária, né? Sofre o risco de agressão física, né? Como, aliás, aconteceu com alguns dos nossos artistas, né, respeitados aí, que lutaram contra a ditadura militar e estão que sendo viveram a ditadura militar, né? Que foram exilados, que foram torturados, que foram presos. E hoje todos aí, essa outra ala, vamos dizer, né, se vê no direito de atacar a honra, de atacar a moral destas pessoas. Chegamos ao absurdo daquela médica, por exemplo, que se recusou a atender uma paciente porque era militante do PT. Pois é, onde chegamos, né? Aonde chegamos a incutir, a poder introduzir o ódio, né, no coração dos brasileiros, um povo tão ordeiro, um povo tão pacífico, né? E vem desta maneira sorrateira, né? Diuturnamente, com pílulas, jogando, exatamente, jogando através da mídia, que fica difundindo de forma repetitiva, né, os posicionamentos daqueles que se dizem os defensores da honestidade, os defensores da moralidade, né? E tem atitudes que ofendem, na verdade, a nossa moralidade, que ofendem, na verdade, a nossa liberdade, que ofendem o nosso Estado Democrático de Direito e assim por diante. Então, agora, como diz alguns daqueles deputados que votaram, que tiveram a hombridade de dizer publicamente para o mundo, não é? Eu estou votando pela democracia desse país. Né? E eu estou votando não. Pouquíssimos, né? Né? Mas tiveram a hombridade, sim. E não apenas de tomar, de ter, são de ter atitudes oportunistas, não é? Como digo aqueles, né? Hoje, né, agem como o girassol. Ou seja, querem se voltar para o lado do poder. E qual é o poder neste momento? É o poder desta mídia que vem incutindo na mente dos brasileiros. Não adianta a mídia querer se defender e dizer que não. Ela quer conduzir a uma queda do governo federal. As pessoas têm que ter a liberdade. E é por que eu tenho a liberdade de dizer isso aqui neste microfone? Por quê? Até porque nós conquistamos teremos isso. Nós conquistamos isso ao longo dos tempos. E por que todos os outros têm a liberdade de dizer sim ou não? Porque nós conquistamos tudo isso. Nós, eu digo... A nossa geração também. A nossa geração e os nossos antepassados. Verdade. Aqueles que até hoje não foram encontrados, que estão desaparecidos. A Comissão da Verdade está aí. E todos já se esqueceram. Aliás... Mais uma coisa positiva da presidente Dilma, né? Que instituiu essa Comissão da Verdade aí. Então é isso, né, gente? É muito triste, porque o Brasil estava recuperando a sua imagem, estava sendo respeitado dentro, né, do cenário mundial. E a imagem que a gente está passando, infelizmente, como dizem alguns jornais, que mostram de alguma forma alguns jornais, é que a gente está voltando a ser uma república das bananas, infelizmente. Exatamente. Quer dizer, as pessoas falam em nome... Em vão, em nome de Deus, votam em vão em nome de Deus, votam em homenagem aos seus cachorros, aos seus filhos, às suas esposas, mas nunca eu não vi um só voto que disse favorável ao impeachment da presidenta, dizendo que votava em nome da nossa democracia, em nome das conquistas sociais e democráticas que foram alcançadas ao longo de décadas e décadas nesse país. Né? Eu vi voto em favor da ditadura, da volta da ditadura, em homenagem a torturadores, mas não vi votos em nomes dos libertadores desta pátria. Eu não vi. Nenhum. Nenhum. Estou dizendo daqueles que votaram favoráveis ao impeachment. Eles homenagearam tudo, até o churrasco de fim de semana, menos a nossa democracia, menos o nosso Estado Democrático de Direito, menos aqueles que morreram, aqueles que foram torturados, aqueles que foram presos, né, no nosso passado, nos golpes anteriores que se buscaram, no tempo da nossa ditadura. Hoje, né, se tivéssemos lá nos anos 60, nos anos 70, até poderíamos dizer, eu e você, se estivéssemos falando disso aqui, já estava ali a Polícia Federal à nossa porta, só esperando para nos conduzir. Aliás, já teriam invadido o nosso estúdio. É verdade. Eu tive uma experiência, né, porque a gente... Pela nossa faixa etária, a gente viveu, né, a ditadura. Sim, sim. E eu me lembro que nos meus últimos anos de faculdade, eu fiz ciências sociais na Unesp, tinha lá um tenente da Polícia Militar, mas entre nós, matriculado como aluno, e dizia assim claramente: ó, aqui vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas se falar abobrinha lá fora, eu pego vocês. Assim, dentro. A gente que viveu isso, vendo esses absurdos, mas pega fundo mesmo, né, gente? Muito, sim, realmente, sim. Né? A gente, para lutar contra a ditadura, e fazia, né, um trabalho aí de levar papéis, aí, distribuir, jogar, correr de polícia, e agora a gente vê o pessoal pedindo a volta disso tudo. Isso fere profundamente. Quantas vezes naquela Praça da República, em São Paulo, os cacetetes comendo solto no nosso corpo. Por quê? Porque nós ousávamos a divergir do Exatamente. Nosso governo estadual ou do nosso governo federal daquele tempo. Nós vamos fazer mais um intervalo musical, doutor. Esqueci de anunciar, né? Do último intervalo, a gente ouviu Geração Coca-Cola, Legião Urbana. E agora nós vamos ouvir a música de Gonzaguinha, né? Que também são várias, essas músicas são todas críticas, né, essa situação social que a gente está vivendo. E é isso. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista para a última parte, né, desse nosso papo aqui com o doutor Arlindo. E eu gostaria, doutor, de deixar aqui os microfones da rádio aberto para que você expressasse aí, né, as suas opiniões, a sua opinião final sobre essa nossa conversa. E se você, que você acha? Como é que será essa nova etapa aí do Senado? Se a gente tem alguma esperança ou não de que isso seja revertido? Isso aí, na verdade, é só se fizer uma análise crítica, mas, na verdade, aí se precisa partir para uma análise política. O Senado agora deve votar se aceita ou não o encaminhamento do impeachment da presidenta Dilma. No Senado, então, por hora, deve se seguir agora a constituição da comissão que vai fazer o processamento. Então, na próxima, salvo engano, na próxima segunda-feira. E, posteriormente, a constituição desta comissão deve-se iniciar, então, o processo para a votação, em última análise, aí desta do processamento ou não da presidenta Dilma. E após, então, a constituição dessa comissão, quem assumirá a condução do processo será o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Mas ele não será julgado pelo judiciário, apenas no aspecto legal do acompanhamento desta questão, o presidente do Supremo Tribunal deverá assumir. Então, o Renan Calheiro, que é o presidente por hora do Senado, ele deixa, ele se afasta da condução deste processo e entrega às mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é do aspecto apenas para analisar o aspecto legal do procedimento, né? Pois bem, deverá então existir ao final a votação de pelo menos 41 dos senadores favoráveis então à admissão deste processamento. E se isso ocorrer, e aí é que vem a situação, a presidenta deve ser afastada do cargo pelo prazo de 180 dias. O vice-presidente, no Michel Temer, nesse caso, ele assume a presidência da República imediatamente ao afastamento da presidenta Dilma. Porque é apenas ela, o impeachment é apenas contra ela, não contra ele, ele é o vice, então ele assume. Da questão se isto será e se terminará tudo favorável ou não e a quem será favorável, a nossa esperança é que fosse favorável à democracia desse país, né? É que a manutenção deste Estado democrático nosso de direito aqui. Ao que se discute hoje, a maior probabilidade é do afastamento. Sim. Por conta do PMDB, que detém a maior bancada, né? Dentro, praticamente, inclusive no Senado, e como há uma intenção, como há um envolvimento do PMDB de uma forma bem, bem enraizada, né? Nessa intenção do afastamento da presidenta, a possibilidade é de que os votos favoráveis ao seu afastamento devem ser em maioria. Mas, né, a esperança aí sempre é a última que morre, como se diz. Então, aqueles que estão a defender a manutenção da presidenta Dilma, eles têm a esperança de conseguir maioria no Congresso. E posteriormente, depois do afastamento, vai haver todo um processo, um devido processo legal, e ao final, novamente, deve-se votar, então, se efetivamente a presidenta deve ser realmente afastada através do seu impeachment. Aí é uma situação futura que deve ser analisada em outro tempo. É preocupante porque a gente fica em dúvidas, né, se os próximos, né, só para comentar, né, os próximos presidentes terão o seu mandato até o fim. Mas, infelizmente, nosso tempo está terminando, doutor. Eu queria agradecer muito a sua presença. Queria agradecer aos trabalhos técnicos do Paulo Prata, né? Muito obrigado, Paulo, pelos seus trabalhos. E convidar os nossos ouvintes para que estejam conosco na próxima semana, na quinta-feira, às 11 horas da manhã. E eu passo o microfone para o senhor se despedir do nosso público, por favor, doutor. Professor Antônio, eu agradeço o convite. Estamos sempre à disposição a discutir quaisquer temas que interessam a nossa população. Agradeço a todos por nos ouvir e o nosso objetivo é sempre levar o maior conhecimento, principalmente para a nossa comunidade discente, para os alunos, para os seus familiares, para a população em geral, que não deve jamais estar desligada da educação. É só assim que nós conseguimos, ao longo do tempo, a libertação desse país. E é através da educação que continuaremos, com certeza, mantendo uma pátria liberta. É isso, amigos. Até mais. Até a próxima.